Alô, boa noite, no 273. 1273, boa noite. Tem táxi autorizado, Alfa Juliette, o seu portão de número 62. Alfa Juliette para 62, é o gol 1273. É autorizado para 2000 pés, altímetro 1013, em forma estabilizada no localizador. Positivo, 2000 pés com 1013, autorizado, chama lá no lote. 360, prepare da Eldinera, aguarde cópia, 1940. Da Eldinera, aguardando. Muito boa noite, está no 3897, ponto de espera da 10, pronto. 3897, boa, está atualizado o ingresso de decolagem. Na 10, 130 graus, 29. O ingresso de decolagem está no 0, está 3897. Informa que está tomando a proa 025, por 5 milhas, um pouquinho mais esquerda de destaque, evitando informações no setor. Gente. Obrigado. Decolagem no 0, está 3897. Táxi Gol 1601 com 183 a bordo, autonomia de 4 horas alternando Campinas. Livre até o ponto de espera quando lá torre 186, 1601. Até o ponto de espera da 10, 186 no ponto de espera, 1601, boa noite. Ok, boa noite, boa noite. Salvador, boa noite, está 3897, Crescio da Eldinéa, cruzamento 2000 pés. 3897, contato radar na decolagem, submantenha o 340 após 2000, autorizado da EL. 340, 2000 da EL, 3897. 3897, controle 1935. Torre Gol 9601, Ponte Pera da 10. Boa noite. 601, boa. Ali mantenho na 0. Ali mantenho na 0, 9601. Cola na pista 1-0 com curva direita, saída da El, transição de NER. Frequência do controle 119.35, a torre em 118.612. Seu código transponder 5544, Gol no 940. Autorizado nível 360, conforme plano de voo. O decolpe é aerovia Upwest 50, saída da El, transição de NER. Decola da 1-0, curva direita. Controle de 935, torre 186, transponder 5544, Gol 940. Fã pronto para puxar o acionamento. Tomar água no 940. Aliada 1-0, 1-0-0-1. Sim, autorizado a decolagem, 1-3-0 graus, 10-9-6-0-1. Teve decolagem, 1-0-1. Tá, 3297, a possibilidade da presença de inércia. Qual que é a prioridade de Israel, 3897? 97. Salve Salvador, o FJ tem a 7 da noite para autorização de DC, informação ética. Siga para o solo? É o web 6708, já para autorização de TC com a informação aqui. 7 Recife 330 para Paripuca, Aracaju, aguarde cópia. Em Puca, Aracaju, 62, 330. Controle 1935, boa viagem. 1935, boa. Gol 9601 na Del Blast, passando 2000 pés. 9601 no contato da decolagem. Tudo mantém um 3620 na saída da Del Blast. 3620, Del Blast, gol 9601. Tratando o localizador com campo à vista. Completo LSX Race on Glide Slope. Chama agora a torre de controle 118.62, os primeiros 90 metros praticados. Muito obrigado, boa noite. No 601, está autorizado o voar da El. Tomando 601? Voe da El. Pode manter o perfil, voar no 601? Pode sim. 603, boa, tráfego avistado, cheque trem. Daqui a pouco chegaremos, senhor. Estamos ainda a 3 milhas do índio certo. Bem, check off quando vai estar travado, 1013, no ajuste. Obrigado. Já 3897, chame Recife agora em 1288, frequência alternada 264. Graças, ó. Boa noite, 3897. O TAM 3603, agora sim, passou o índio. Via Serra, baixado e travado. 3603, 1013 no ajuste, 130 graus 10 nós, autorizado pouso na 1-0. Livre pouso na 1-0, obrigado. M6708, tá pronto, cópia? Webjet 6708, não escuta? Prossiga 6708. Pronto pra cópia? Afirmo. Recife 330, Aperuísque 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Frequência do controle 11935. A torre em 118.62. Seu transponder 5546. Web 6708. Ok, o 6708 está autorizado. Recife nível 330, via pelo 8, saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 119.35, torre 118.6, 5546, transponder Web 6708. Correto, informe, pronto para o posicionamento. Quando pronto, chamaremos 6708. Salve Salvador, boa noite, é o Papa Tango Mike. É mais chega. Papa Tango Mike se encontra na remota, na posição 14, solicita autorização para acionamento, já coordenado com a Israel. Ok, em Aido, está livre acionar. Está livre, o cheque motor. Toma lá no termo, cheque. Paulo Salvador, boa noite, está 3603, levou? 3603, boa noite. Tax Alfa, Índia, Portão 3. E Alfa e Índia para o Portão 3, está 3603. Solo Salvador, Gol Nave 40, posição número 1, pushback acionamento. Portão 1, estou autorizado, reporte táxi, 1940. Está livre, reportar ataque, Gol 940. Controle Baiano Gol na 776, cruzando 150, atingindo 150. Gol na 776, acionando a identificação, diz que mantém o 050, chegada à Mare. 050 na Mare, ou no 776. Salvador, boa noite, está 3197, formação express, solicita o nível 360 Galeão. 3197, 36 Galeão, prepare daí ao Blazer, guarde cópia. Guardando. Solo, Salvador, web 6708, no 4 para o pushback, acionamento. Guardando com a equipe de solo, 5 aeronaves da Gol, que está a cauda, liberar, retaguarda, você pode executar, informe táxi na 708. Não é, tio, após a passagem da Gol, vamos coordenar. 6708. Solo Salvador, Gol no 940 para o táxi com 179 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alternando Galeão. 179. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, quando lá chame Torres 118-612, uma boa noite no 940. Para o ponto de espera, que é a direita, 18-612 no ponto de espera, com 940. Salvador, gol no 273. Gol 273, boa, prossiga. Autorização com Fins, por favor. Com Fins, 360, prepare, gole, Gonza, aguarde cópia. Mandando cópia com o 273. Salvador, desça para o 040 na Produvé, aguardando a autorização para a final do LSX Rei, da pista 10, Carajano 2. Carajano 2, autorizado 060, confirma? 040. 040, Carajano 2. Poderia confirmar o procedimento de curso do Carajano 2? Sim, no LSX Rei para pistão 10, sem o glide slope. LSX meia, autorizado descida para 12 mil pés, o altímetro em Salvador 10 no 3, informe estabilizado no localizador. 2013, intenção é final da RNAVE aí, a partir do 368. Após ETAP, eu vou para o Servito 366 e completar o GPS da 10. Agora em descida para 2500 pés, o altímetro 10 no 3, gol no 776. ETAP 366-2500-1013, 1977. Quatro 47, controle 1935, foi a viagem. Obrigado, até a volta, 40. Boa noite, Gol 940, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 3620 na saída da El, né? Ok, subindo para o 360 na saída da El, Gol 1940. De espera da pista 10, quando lá chame Torres 118 Medusa, 6708. Ponte Serra, 118-6. Bom, uma boa noite. Boa noite. Só 3197, está pronto para cópia? Pronto, cópia, siga. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360. A rota Pezulu 14 até Toquim. Após conforme o plano, decola a pista 10 com curva direita, saída da El, transição Blaze. Frequência do controle 119.35, a torre em 118, meia dúzia. Transponder 5553, então 3197. Autorizado Galeão, nível 360, via Pezulu 14 até Toquim. Após conforme o plano, da El. Blaze a saída decolando da 10 com curva direita, 1935 ao controle, 186 torre, 5553 o transfer, 3197. Fome pronto para o puxo acionamento 3197. Formará. 1273, cópia. Pura 273, pronto, cópia. Pronto, cópia, com 1273. Autorizado para Confins, nível de voo 360. A rota Perusco 58. Decola da 10 com curva direita, saída gole, transição Gonza. Frequência do controle, 119.35, a torre em 118.612. Seu código transponder 5551, gol no 273. Autorizado com fins, nível 360, via Periski 58. Decola da pista 10, primeira curva direita, na saída Colicon. Controle 119.35, torre 118.6 e aciona 5551, gol no 273. Correto, informe, pronto para puxa e acionamento. Camara. Chama o controle 1935. Boa noite. Controle, boa noite, web 6708. Web 6708, contato radar na decolagem, sub, mantenha o 330, saída Pucca da Cajura. 330, é possível para a Cajura presente? O perfil Pucca, na minha escuta.